Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, quero avisar que se esta aula tiver alguma interrupção ou se vocês ouvirem alguns ruídos estranhos, tudo isso é devido à presença de um elemento perturbador, que é o Jimmy, né? Então, tem um amigo meu que inventou o spray soporífero pediátrico, mas nós não conseguimos encontrar aqui nas farmácias. Então, o Jimmy vai ficar aí e pode haver alguma interrupção catastrófica no meio da aula, mas não tem importância. Nós vamos continuar impávido colosso. Bom, hoje eu queria retomar aqui os nossos estudos cartesianos, mas para isso eu escrevi aqui uma introdução, uma apostila, que eu vou ler e comentar aqui para vocês. Eu não vou colocar ainda online porque ela não está completa. E também este assunto que eu toco aqui, ele me veio à mente não só por causa da continuidade normal dos nossos estudos cartesianos, mas também devido a uma nota que eu li no, na revista Dicta e Contradicta Online, escrita pelo Júlio Lemos, na qual ele fazia uma baita apologia do Sir Michael Dummett, que é um pensador no qual nunca prestei grande atenção. Como, aliás, eu não costumo prestar atenção aos pensadores da chamada escola analítica, porque o rendimento que se obtém na leitura dos livros deles é muito pouco. Você tem um trabalho miserável para atravessar páginas e páginas de distinções lógicas muito sutis, e no fim você pergunta: bom, mas e daí? O que isso leva, né? E também escrevi uma nota sobre a nota dele. Que é um assunto que não tem muita importância, mas que só me chamou a atenção devido à devoção do autor aos filósofos da escola analítica, que muito o impressionaram pela sua habilidade de partir cabelos em quatro e discutir assuntos perto dos quais o sexo dos anjos começa a ter a materialidade de um rinoceronte, né? Então, eu vou ler só um pedacinho das notas que eu tomei aqui, só para vocês se situarem. Num post dedicado a exaltar a memória do filósofo britânico Sir Michael Dummett, 1925-2011, o Sr. Júlio Lemos aproveita a ocasião para sublinhar a diferença entre os pensadores mais afins à literatura e às ciências humanas e aqueles que se inspiram antes na lógica matemática, na física e, de modo geral, nas chamadas ciências duras. Ele rotula os dois grupos, respectivamente, de cigarras mágicas e formigas engenheiras, ressaltando que somente estas últimas fazem trabalho sério. Eu seria o último a negar os talentos do Sr. Lemos, mas o desprezo com que ele fala do outro grupo leva-me a esperar que ele nos brinde com a publicação de suas grandes e deploravelmente inexistentes obras de filosofia, infundindo assim alguma razão de ser no seu sentimento de superioridade ante Georg Simmel, Karl Jaspers, Benedetto Croce, Xavier Zubiri, Erich Wegener e outros tantos incapazes de elevar-se às alturas da exatidão matemática que ele exige de um filósofo para admiti-lo entre os santos da sua devoção. Curiosamente, ele coloca entre estes últimos o autor do Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, que se notabilizou pela precariedade dos conhecimentos de matemática e linguística com que se meteu a enfrentar os problemas da linguagem filosófica. Ninguém melhor que Wittgenstein se enquadra na categoria das cigarras mágicas, que, segundo o Sr. Lemos, aspas, defenderam teorias grandiosas, capazes de explicar tudo e, por isso, inspiraram uma fidelidade quase religiosa, fecha aspas. Também é um tanto cômico que o Sr. Lemos, após essa apologia das formigas engenheiras da escola analítica e similares, se derrame em elogios a Michael Dummett por haver trazido de volta, aspas, os problemas filosóficos realmente importantes, a natureza do ser, Deus, o livre-arbítrio, as leis lógicas do pensamento, os limites do conhecimento, fecha aspas. Com exceção dos dois últimos, esses foram precisamente os problemas que os analistas lógicos fizeram o possível para excluir da lista das preocupações filosóficas. Se algum mérito não se pode negar a Dummett, foi justamente o de voltar o feitiço contra os feiticeiros, adaptando os métodos deles ao tratamento de questões que eles rejeitavam, ainda que não alcançasse nisso nenhum resultado espetacular. Muito menos creio que o amor devoto às formigas engenheiras seja um sentimento homogêneo que se possa estender uniformemente a todas elas, como parece sugerir o Sr. Lemos. Não tem cabimento, por exemplo, admirar por igual Ludwig Wittgenstein, supondo-se que seja realmente uma formiga, e Gottlieb Frege. Quando Frege tentou ler o Tractatus, confessou que não conseguia ir além das primeiras páginas, porque nada daquilo fazia o menor sentido. Se lesse um pouco mais, encontraria trechos que faziam muito sentido, já que tinham sido copiados de suas próprias obras, sem menção à fonte, como era do hábito de Wittgenstein. Então, só na comparação entre o Frege e o Wittgenstein, você vê o que que é, vamos dizer, a comparação entre um filósofo sério, tá certo? E, vamos dizer, um carreirista que tem, vamos dizer, que se prevalece daquela norma do Einstein, de que o gênio consiste em grande parte na ocultação das fontes. Então, o Tractatus se divide em praticamente duas partes. Uma parte é copiar do Frege, que faz muito sentido, e outra parte que não faz sentido algum, que é de autoria do próprio Wittgenstein. Eu realmente não vejo nada para admirar neste sujeito. Aliás, o que me libertou da admiração juvenil às formigas foi haver constatado a frequência com que os cultores da exatidão analítica incorriam em bobagens pueris, sempre que abandonavam o terreno seguro do formalismo lógico, acessível a qualquer nerd filosófico com algum talento matemático, e se aventuravam em questões substantivas da realidade humana e histórica, que exigem cultura, maturidade, honestidade e bom senso. Wittgenstein deixou-se hipnotizar pelo sex appeal do stalinismo, ao ponto de querer emigrar para Moscou. Na verdade, ele fez mais do que isso. Existe um livro que se chama The Jew of Linz, O Judeu de Linz, o autor, acho que é Scott Kimberly, alguma coisa assim, onde ele dá elementos convincentes que nos induzem a crer que Wittgenstein conseguiu, durante a guerra, decifrar os códigos secretos da Marinha de Guerra nazista. O que é, sem dúvida, um feito, pelo menos não filosófico, um feito profissional admirável, mas, em vez de entregar esses códigos ao governo britânico, ao qual ele devia tudo que ele tinha dado, né, emprego, ajuda, aplauso, paparicação, etc., etc., passou a coisa secretamente para os russos, né, para você ver até que ponto ia a adoração dele ao governo soviético. Curioso que ele tinha essa adoração sem ser pessoalmente comunista. Bertrand Russell, que um dia propusera singelamente o bombardeio atômico preventivo da União Soviética, terminou seus dias como apologista de Ho Chi Minh, passando da direita à esquerda sem nada perder da babaquice originária. Hans Reichenbach, que foi um dos fundadores da escola analítica, foi bobo ao ponto de servir de garoto propaganda para os ativistas estudantis da Universidade da Califórnia. E por duas vezes a filosofia tentou se transformar numa profissão acadêmica altamente técnica, na escolástica medieval e no meio universitário anglo-saxônico do século XX. Nos dois casos, um começo promissor foi seguido de uma queda duradoura na mais acachapante esterilidade. Qual seria, então, o mérito excelso das formigas engenheiras, senão o de parasitar o prestígio das ciências duras, fonte, aliás, de tantos desastres filosóficos? Sem contar o fato de que, ao menos na América, o predomínio da escola analítica nas universidades não se deveu a nenhuma superioridade intelectual, mas à politicagem pura e simples da qual foram vítima, entre outros, Eugen Rosenstock Huessy, William Barrett e Richard Rorty. Isso não quer dizer que eu goste muito do Richard Rorty. Bom, por aí vai. Então, esta nota sobre o William Dummett, Michael Dummett, me lembrou a conveniência de esclarecer essa relação entre ciência e filosofia, que hoje é tida como uma relação estabelecida e fixa, e que desempenha um papel importante na estruturação das carreiras acadêmicas, né? Papel tão importante, por exemplo, que alguns filósofos, como Eugen Rosenstock e o próprio Erich Voegelin, encontraram alguma dificuldade, porque as pessoas não sabiam exatamente em que departamento colocá-los, né? Erich Voegelin, quando esteve na Alemanha, que também é um ambiente profundamente afetado pela escola analítica, e fez lá umas conferências dizendo que era de filosofia política. Então, muitas pessoas na plateia ficaram perplexas e dizem: mas peraí, que raio de filosofia política é essa? Ele não falou da soberania, ele não falou da legitimidade, ele não falou dos três poderes, ele não falou de nada que nós estamos acostumados a chamar de teoria política. Então você vê que há já uma espécie de consolidação de programas universitários que passam como se correspondessem exatamente à divisão objetiva do assunto, quer dizer, correspondessem a um setor da realidade que está perfeitamente delimitado, né? Quando na verdade não é assim. Quer dizer, a filosofia política pode ser abordada por mil e um aspectos, né? Outra coisa, Rosenstock, quando chegou nos Estados Unidos, também as pessoas não sabiam em que departamento colocar. Sugeriram que colocasse no departamento de teologia. Falaram, não, mas nós não podemos colocar na teologia porque ele fala de física atômica. Então tem que botar no departamento de ciência. Não, não pode falar de física atômica porque ele fala de teologia, né? Ah, então vou colocar no direito. Não, mas ele não pode colocar na faculdade de direito porque ele fala de questões epistemológicas. É assim por diante. Não, simplesmente o cara era uma batata quente porque não se enquadrava nas divisões estabelecidas do programa universitário. Tá certo? E se você examinar direito, você vê que tudo isto, toda esta situação, remonta à obra René Descartes, ou pelo menos à época de René Descartes, né? Então, para esclarecer isso, eu também, mas sabendo que Michael Dummett analisava essa questão desde um ponto de vista que era inteiramente determinado pela divisão atual das disciplinas acadêmicas, que ele toma como se fosse, vamos dizer, um estado de coisas definitivo, e passa a analisar isso aí e procurar, então, quais seriam as funções da filosofia num panorama definido pelo Império das Ciências. Eu vi toda essa análise é profundamente inadequada, porque toma uma distinção meramente administrativa entre departamentos e carreiras como se fosse uma expressão, vamos dizer, da própria estrutura da realidade, coisa que não é de maneira alguma. Então, vocês se lembram que quando eu expliquei aqui o conceito de fato concreto, eu expliquei para você que nenhum fato concreto vem com a sua devida distinção acadêmica, né? Por isso, se você pega o exemplo que eu usei foi num crime, um sujeito que dá um tiro no outro no meio da rua. Eu digo, bom, você pode examinar o assunto sob o aspecto da ciência física, balística, você pode examinar sob o ponto de vista psicológico, quer dizer, as motivações que levaram o indivíduo, você pode levar do ponto de vista sociológico, quer dizer, quais eram, vamos dizer, os valores sociais, motivações sociais implícitas no ato, você pode examinar sob o ponto de vista jurídico, você pode examinar sob o ponto de vista religioso, se foi um pecado ou não, etc. Você pode dizer, há uma infinidade de pontos de vista. E o que caracteriza o fato concreto é justamente que nele estão presentes todas as linhas causais acidentais que não fazem parte da sua essência, entre aspas, essência, que vai haver uma essência jurídica, uma essência psicológica, uma essência teológica e assim por diante. Quer dizer, essas várias essências, né, são apenas aspectos do fato concreto. Quer dizer, então, a realidade não se constitui de essências, mas de fatos concretos que a nossa mente subdivide em outras tantas essências que são objetos de estudo das várias ciências, né? E que simplesmente não existia a ciência do fato concreto. A única ciência do fato concreto que existe é a própria filosofia. E, mesmo assim, o estudo do fato concreto não pode ser reduzido. Quer dizer, há nenhum método experimental e nenhuma conjunção deles e nem mesmo a interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade parte de divisões de essências já dadas anteriormente. Então, quer dizer, você somando essências, você não vai obter nenhum fato concreto, por quê? Porque o fato concreto não se constitui somente da sua essência ou das suas essências, mas de uma infinidade de fatores acidentais sem os quais ele não poderia produzir-se. Isso, por exemplo, se o sujeito cometeu um crime, deu um tiro no outro, bom, ele certamente deu o tiro em algum lugar. Ele poderia ter dado o tiro em outro lugar, mas coincidiu que a vítima estava naquele lugar. Isso não tem nada a ver, pode ter ou pode não ter nada a ver com a motivação do crime. Tá certo? É um fator meramente acidental. Também no fator balístico, por exemplo, para onde estava batendo o vento? Não é isso? Por exemplo, se você dá um tiro através de um vidro, né, então a bala pode se desviar e não acertar o seu alvo e assim por diante. Quer dizer, tem uma série de fatores puramente acidentais, que, né, quando o sujeito atirou, o outro estava dentro da loja, estava fora da loja, e assim por diante. Todos esses fatores acidentais, eles são absolutamente necessários para que qualquer fato se produza. Qualquer fato concreto é composto do entrelaçamento de uma série de linhas causais, essenciais e acidentais, sem os quais ele não pode se produzir de maneira alguma. O que que faz uma ciência? A primeira coisa que ela faz é separar uma dessas linhas causais, separar uma dessas essências abstratas e considerar somente os fatores que são relativos a ela. Mas, por exemplo, podemos analisar a motivação do crime independentemente da sua constituição jurídica. Isso quer dizer, a motivação pode ser a mesma em crimes cometidos em países diferentes com legislações criminais totalmente diferentes. Por exemplo, na União Soviética, o crime de homicídio só dava 10 anos de cadeia, ao passo que o crime de você dilapidar dinheiro público dá a pena de morte. Quer dizer, é uma hierarquia de valores completamente diferente do que nós temos em outros países. Tá certo? Mas a motivação psicológica do crime pode ter ou pode não ter nada a ver com isso aí. Então, ora, a articulação dos vários pontos de vista das várias ciências só é possível se fazer de maneira proveitosa a partir da consideração da natureza do fato concreto. E esse, que eu saiba, é um ponto de vista que nem mesmo existe no mundo acadêmico atual. Você não tem, não existe sequer uma teoria do fato concreto, né? Que, evidentemente, deveria ser ensinada em primeiríssimo lugar para que depois, quando se constituam vários pontos de vista abstrativos correspondentes às várias ciências, as pessoas pelo menos saibam de onde aqueles pontos de vista foram abstraídos. Como não se faz isso, então, evidentemente, os vários pontos de vista abstrativos começam a ser considerados como se fossem fatalidades ou como se fossem eles próprios, a natureza do fato em questão. Então, isto é, vamos dizer, é oriundo de uma confusão monumental que nenhuma interdisciplinaridade pode corrigir. Porque, como eu disse, interdisciplinaridade é parte de distinções abstrativas já feitas anteriormente. E você, somando várias distinções abstrativas, você não vai obter nenhum fato concreto jamais. Então, em vista disso, eu achei que seria bom colocar aqui uma série de esclarecimentos que estão nesta apostila, que eu vou ler e comentar para vocês. E que, quando tiver total, ela é relativamente longa, quando tiver pronta, eu colocarei no site do seminário, mas por enquanto ainda não. Seria ótimo se toda semana eu pudesse redigir a apostila da aula seguinte e trazê-la pronta. Infelizmente, nas nossas condições de trabalho, né, onde é preciso escrever artigos de jornal, fazer programa de rádio, responder um montão de e-mail, etc., isso é impossível, né? Nessas horas que eu queria ser a do dona Marilena Chaui, que para reescrever a sua tese, que já estava pronta desde a juventude, sobre Spinoza, teve 6 anos, né, livre de todos os compromissos, né, pedagógicos, jornalísticos, partidários, e até sem atender telefone. Né. Então, mas isto aí, para nós, é impossível, porque nós não temos os amigos corretos no PT e no establishment, né? Então, eu vou ler aqui para vocês e comentar o negócio, e daí vocês daqui a pouco vão ver qual é o encaixe disso com o estudo cartesiano que estamos fazendo. Inúmeros manuais de filosofia, e também algumas obras de maior prestígio, relatam que na modernidade, várias ciências originadas da filosofia foram se separando dela e adquirindo uma autoridade independente, superior mesmo à da velha mãe e mestra, a qual, vendo-se despojada da jurisdição sobre tantos assuntos que lhe eram caros, acabou tendo de justificar sua sobrevivência, buscando novas ocupações ou cavando um nicho modesto nas poucas áreas restantes do condomínio, sempre temerosa de que essas lhe sejam também arrebatadas mais dia menos dia. Só nas últimas semanas eu li 2 livros a respeito disto, quer dizer, deste processo de separação de ciência e filosofia. Um deles é do próprio Michael Dummett, que se chama Natureza e Futuro da Filosofia, que é uma conferência de 2001, uma série de conferências de 2001, e o outro livro do Harry Redner. Que se chama Nova Teoria da Representação, que na verdade é todo um novo conceito de filosofia, tentando delimitar qual é o terreno que sobrou para a filosofia dentro desse panorama. Né? A descrição desse processo histórico vem quase que invariavelmente sublinhada por juízos de valor explícitos ou explícitos, segundo os quais A. O que aconteceu tinha de acontecer. B. Foi bom que acontecesse. C. Seus resultados são definitivos e irrevogáveis, só restando à filosofia acomodar-se ao fato consumado e tratar de buscar um emprego mais modesto. Nunca havia a menor tentativa de justificar essas três assertivas, que aparentemente devem ser aceitas sem qualquer análise crítica. Ou seja, parte do princípio de que isto é um fato consumado. Isso aconteceu, está acontecido e temos que nos ajustar dentro disso, né? Muito menos vi algum filósofo conjeturar sequer a possibilidade de que o estado de coisas possa ser revertido, mesmo a longuíssimo prazo. Só posso concluir daí que a doutrina hegeliana da história como tribunal supremo da razão se impregnou profundamente até mesmo nos cérebros mais hostis ao hegelianismo. Quer dizer, todo pessoal que fala isso está raciocinando como se fosse Hegel. Quer dizer, a história é a manifestação objetivada do espírito, tá certo? E, portanto, a sucessão dos acontecimentos é como se fosse, vamos dizer, um longo raciocínio lógico. Não é isso? Então, não há diferença, no caso, entre o ser e o dever ser. Quer dizer, aquilo que foi o resultado de um processo histórico é como se fosse a conclusão de um raciocínio. Está todo mundo raciocinando assim, mesmo pessoas que odeiam Hegel. Né? O desenrolar dos fatos, em vez de ser apenas o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, tal como o enxergava Max Weber, passa a constituir o rigoroso desdobramento silogístico de uma lógica secreta, divina, que arrasta inexoravelmente a conclusões irrespondíveis. Subscrita pelo consenso dos bem-pensantes, a sentença do Tribunal da História transfigura-se em dogma universal e padrão de sanidade, brandindo a ameaça do ostracismo ou da internação hospitalar ante os que ousem colocá-la em dúvida. A filosofia que, se você, hoje você entrar numa universidade e dizer, olha, as várias ciências são apenas departamentos da filosofia, as pessoas te mandam internar, né? Se você disser que a antiga concepção da filosofia, que abrangia todas as ciências, concepção que era do tempo de Newton, Leibniz, do próprio Descartes, né? E quando então os estudos de física se chamavam filosofia natural, filosofia experimental, se você for defender essa perspectiva hoje, as pessoas vão dizer, você está 4 séculos atrasado, você é um anacronismo vivo e você não deve ser muito bom da cabeça, né? A filosofia que começou como análise crítica das verdades consagradas, com Sócrates, era exatamente isso que Sócrates fazia, andava pelas praças questionando aquilo que todo mundo acreditava. Trata agora de adaptar-se obedientemente ao status quo e se julga muito feliz quando consegue encaixar-se num espacinho vazio onde não causa nenhuma incomodidade em torno. Muitos filósofos, no afã desesperado de justificar a sobrevivência da sua profissão num terreno balizado pelo império das coisas, chegaram ao cúmulo de exclamar, como o recém-falecido Sir Michael Dummett, aspas, a filosofia não faz avançar o nosso conhecimento, ela esclarece aquele que já temos. Então, isso aqui é uma frase do Michael Dummett, mas ele não foi o primeiro a dizer isso, muita gente disse isso, tá certo? E essa é mais ou menos, vamos dizer, uma crença consensual entre muitos membros da escola analítica, né? Quer dizer, quem faz avançar o conhecimento, que aumenta o conhecimento, são as ciências. A filosofia, ela somente esclarece conceitos, esclarece a gramática, esclarece a sintaxe, a lógica da ciência, etc., etc., né? Em vastas províncias da filosofia universitária, essa frase, como outras do mesmo teor, é tida como a expressão final do óbvio irrespondível. E aqueles que a subscrevem mostram até alguma satisfação ao enunciá-la. Quer dizer, a satisfação do sujeito que, vendo né, a filosofia ser deslocada para fora do terreno cientificamente, intelectualmente sério, pelo avanço das ciências, descobre um lugarzinho onde, não, esse aqui é a minha propriedade, esse aqui é o terreno filosófico propriamente dito. Né? É, o próprio Michael Dummett insiste muito nisso, mas é uma coisa que vem desde o tempo do Bertrand Russell. Né? Quer dizer, essa missão de esclarecer os conceitos não pode ser atribuída a nenhuma ciência experimental, requer uma atividade específica, e essa atividade é exatamente a filosofia. Então, descobrimos aqui o nosso terreno que dificilmente alguém vai poder tomar de nós. Né? Nenhum deles parece ter se dado conta de que uma situação em que a inteligência humana se vê dividida entre duas atividades heterogêneas, uma produzindo conhecimentos que não precisa compreender, a outra empenhada em compreender conhecimentos prontos, nos quais não pode interferir, é a descrição sumária de uma catástrofe cognitiva sem precedentes. É como se na fábula do cego e do aleijado, o cego fosse fraco demais para carregar o aleijado, e este, além de aleijado, fosse mudo, não podendo ensinar o caminho ao cego. Quer dizer, se há uma. Pergunto eu, o que seria, quer dizer, o conhecimento? O que é o conhecimento? O conhecimento é a transfiguração da experiência em elementos inteligíveis. O que quer dizer inteligível? Quer dizer, uma coisa que faz sentido dentro do quadro geral de referência que você dispõe. Tá certo? Isso quer dizer que um conhecimento que não é compreendido não é conhecimento de maneira alguma. Né? E o que seria, vamos dizer, se você se esforça pela busca da compreensão, se você tenta entender os conceitos científicos mais profundamente, o que você está fazendo? Você está escavando qual é o verdadeiro significado deles dentro da própria lógica científica. Na medida que você esclarece o verdadeiro sentido deles, é evidente que os entes, os objetos abrangidos por esse conceito, adquirem uma nova e mais nítida consistência perante você. Então, como é que isso não faz avançar o conhecimento? É, quer dizer, você compreender um conceito a mais ou a menos não aumenta o seu conhecimento? É, quer dizer, antes eu não compreendia, agora eu compreendo, mas isso não aumenta em mais nada o meu conhecimento? O que significa o conhecimento sem compreensão, a compreensão sem conhecimento? Significa absolutamente nada. No entanto, Michael Dummett, que segundo o Júlio Lemos é um grande filósofo, né, diz uma coisa dessa e ninguém na plateia, tá certo, reclama, quando evidentemente ele está descrevendo como se fosse uma situação ideal aquilo que é justamente uma catástrofe cognitiva completa. Quer dizer, felizmente as coisas não são assim como ele diz. Felizmente, as ciências não apenas produzem conhecimento independente da compreensão, e a filosofia, ao aprofundar a compreensão dos conceitos, ela faz aumentar o nosso conhecimento, sim. Né? Quer dizer, não existe essa distinção, vamos dizer, categórica entre o fato e a sua compreensão. Então, isso aí é apenas, vamos dizer, mais um preconceito da escola analítica que só serve para atravancar o processo de inteligência. Por que, no fim das contas, tanto empenho em traçar uma fronteira nítida entre a filosofia e as ciências, se ainda há poucos séculos um Newton ou um Leibniz se sentiam perfeitamente à vontade no meio de uma alegre, multicolorida mescla de jurisdições? Quer dizer, naquele tempo ainda chamava ciências físicas e filosofia natural. E todas essas investigações experimentais, outra também chamada filosofia experimental, né? Quer dizer que entendiam que os estudos feitos com determinado método experimental, sobre a natureza faziam parte da filosofia. O processo separatista, com toda a evidência, reflete mais as necessidades funcionais da burocracia universitária em expansão, do que uma visão organizada da estrutura do real e das suas subdivisões objetivas em distintas ontologias regionais, como as chamava Husserl, cada uma com seus respectivos estatutos epistemológicos. Quer dizer, Husserl entendia que a divisão do sistema das ciências, para significar alguma coisa, deveria corresponder às divisões objetivas dentro da própria estrutura do real. Então, assim como você tinha uma ontologia geral, uma teoria geral do ser, você tinha que ter o que chamava as ontologias regionais. Por exemplo, se é possível, digamos, um estudo de um negócio que você chama de seres vivos, por exemplo, então, bom, é porque você tem uma ontologia dos seres vivos, você sabe qual é o lugar deles, mais ou menos, dentro da estrutura geral do ser, e sabe distingui-los de outros tipos de objetos. Não é isso? Então, Husserl insistia que existem fronteiras objetivas e intransponíveis. E ele exemplificava isso numa frase dizendo: não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, você vê que aí há, realmente há um abismo de separação. Não há, não é possível você, né, traduzir, né, a linguagem da trigonometria para da embriologia e vice-versa. Quer dizer, não há princípios comuns, a não ser os princípios mais gerais da ontologia. Dentro da ontologia, então você teria que saber o que é um embrião e o que é um triângulo. Mas uma vez dito isto, tão logo você conseguiu definir os dois dentro da estrutura geral do ser, você sabe que eles estão separados por abismos absolutamente infranqueáveis, que nunca será possível fundir estas ciências numa só, baseada em princípios comuns. Quer dizer, os princípios gerais da ontologia não são princípios explicativos das várias ciências especializadas. Não, eles somente situam essas ciências dentro da estrutura geral do ser, mas eles não têm, a ontologia por si não tem nenhum princípio explicativo de por que que a trigonometria funciona ou por que que a embriologia funciona. Então, esses princípios explicativos, então, eles são próprios àquelas ontologias regionais e são intraduzíveis para outras ontologias regionais. Assim explicava Edmund Husserl. As várias cátedras e departamentos universitários não podem fundir-se a seu bel prazer sem suscitar crises e protestos corporativos. Elas fundir-se nem separar-se. Mas as dimensões do real não cessam de interpenetrar-se, fundir-se e distinguir-se sem ligar a mínima para regulamentos acadêmicos, decretos de reitores e planos de carreira. O fato mesmo de que, transcorrido um século do nascimento da escola analítica, a questão das fronteiras ainda ressurja nas conferências de Dummett em 2001, mostra que o separatismo, na mesma medida em que procura impor-se ao público como solução final, não tem por dentro nenhuma segurança de si. O que acontece, em substância, quando uma ciência se separa da filosofia? Se separa, entre aspas. Em que consiste, no mundo real e não na esfera dos puros conceitos, essa proclamação de independência? A filosofia, tal como aparece em Sócrates, Platão e Aristóteles, se caracteriza por ingressar nos problemas que investiga, sem trazer nenhum método pronto, nenhum conceito previamente estabelecido e, aliás, nem mesmo perguntas padronizadas. Se você dissesse a Sócrates: quais são as perguntas filosóficas? Ele dizia: qualquer pergunta pode ser uma pergunta filosófica. Então, principalmente a pergunta: o que é isto, o que é aquilo? Quid est? Então, a pergunta quid est não tem um sujeito determinado. Você pode perguntar o que é uma formiga, o que é a justiça, o que é um triângulo, tá certo? E assim por diante. Ela entra em campo literalmente desarmada. Ela começa com espanto, thambos em grego, ante a realidade da experiência, e apelando a todos os recursos cognitivos que possa encontrar entre os céus e a terra: a memória, a imaginação, o raciocínio lógico, a confrontação dialética, as opiniões correntes, os relatos dos viajantes, os preceitos dos médicos, os mitos e poemas, até mesmo as artimanhas retóricas dos sofistas. Busca laboriosamente descobrir quais são as perguntas mais viáveis, os conceitos descritivos mais apropriados, os métodos mais produtivos e, por fim, os princípios básicos, desde os quais as perguntas, uma vez depuradas e formalizadas, possam ser respondidas com relativa segurança. Quer dizer, a filosofia pega o assunto inteiro. Pega o assunto em estado nu e cru e trata de criar as primeiras distinções, as primeiras perguntas, as primeiras hipóteses, os primeiros conceitos, etc, etc. Ela atravessa, assim, o percurso inteiro que vai da experiência bruta à sua transfiguração em formas conceituais inteligíveis, organizadas em discurso coerente. Pouco a pouco, num processo. Ah, se vocês se lembram do meu livro, Teoria dos Quatro Discursos, vocês vão se lembrar também que ali tem um resuminho da teoria aristotélica da abstração. Tá certo? E. Ele diz que primeiro você absorve os dados dos sentidos, esses dados se reorganizam espontaneamente na memória e na imaginação. Da memória e da imaginação você abstrai, então, o que nós podemos chamar os esquemas fáticos, os esquemas grosseiros dos fatos. Dos esquemas fáticos você pode, então, tirar mais ou menos um esquema idético, um esquema ideal. E desse esquema ideal você produz, então, um conceito. Né? Isto para cada elemento que você conhece. Tá certo? Então. Quer dizer que a filosofia percorre todo este trajeto. E note bem que nem sempre é possível chegar ao último estágio de elaboração. Não. Se você pegar, vamos dizer, os quatro discursos, onde tem o primeiro discurso poético, corresponde mais ou menos à esfera da imaginação, e assim por diante, vai estreitando como se fosse uma pirâmide, né? O ponto em que você chega ao discurso lógico-analítico, isso é, os conceitos perfeitamente depurados, que podem servir de elementos para um discurso silogístico, existe um estreitamento do horizonte. Né? Quer dizer que a maior parte da nossa experiência, ela vai se esgotar ao nível puramente sensorial e imaginativo, e nós não vamos conseguir chegar à elaboração final. Quer dizer, o horizonte da experiência é infinitamente mais amplo do que o horizonte daquilo que pode, segundo Aristóteles, ser abarcado num discurso lógico-científico. Né? Então, isso quer dizer que, por definição, o discurso lógico-científico só abrange uma parte da realidade. E a imensidão da experiência, a parte maior ficará no nível puramente imaginativo ou conjetural, não vai passar disso, né? Pouco a pouco, num processo que vai do século IV a.C. ao começo da Idade Moderna, os vários domínios do conhecimento se articulam em sistema. Os conceitos se cristalizam em formas repetíveis. Os métodos se estabilizam em rotinas lógicas e dialéticas e se consagram em programas de ensino universitário. Isso não quer dizer que os problemas iniciais tenham sido resolvidos. Volta e meia. Bom, se você observar, por exemplo, as investigações que Aristóteles procedia, e você comparar com as discussões dos escolásticos, você vê que esses raramente tendem a remontar à experiência originária. Eles já partem de conceitos elaborados por Aristóteles. E as gerações seguintes partem dos conceitos elaborados pelos seus antecessores, e assim por diante. Então, isso quer dizer que, na medida em que existe uma transmissão da cultura filosófica, existe também uma cristalização de conceitos e métodos que são repassados de geração em geração, de modo que as gerações seguintes não sejam obrigadas a fazer o serviço todo desde o começo. Foi exatamente por causa disso que a unidade entre os quatro discursos que eu assinalei no meu livro se perdeu com o tempo. Chegou-se a acreditar, vamos dizer, que existem apenas dois discursos, né? É o mundo das ciências e o mundo das artes ou da imaginação, etc, etc. São as duas culturas de que falava o Edgar Snow. Então, a divisão entre as ciências e as humanidades pareceu, durante muito tempo, representar mesmo a quinta essência do conhecimento humano. Quer dizer, tinham chegado a um ponto onde essas duas estruturas tinham se cristalizado. E elas eram as duas grandes divisões do conhecimento possível. Quando você vai ver que em Aristóteles não existe essa divisão, quer dizer, o conhecimento é como uma árvore que tem sua raiz no mundo dos sentidos e que vai subindo para a memória e imaginação e vai se prolongando até chegar nos conceitos lógicos, né? Então, havia, na verdade, não duas divisões, uma ao lado da outra, mas quatro andares. Andares que correspondiam a um afunilamento progressivo do conhecimento possível. Quer dizer, aquilo que você conhece pelos sentidos e pela imaginação, é infinitamente mais amplo do que aquilo que você pode submeter, vamos dizer, aos conceitos científicos, né? Acontece que, como esses conceitos científicos são, desde que foram elaborados por Platão e Aristóteles, vão sendo repassados de geração em geração, o trabalho das gerações seguintes é poupado. Eles não têm que fazer todo o processo abstrativo desde o começo. Resultado, a discussão científico-filosófica perde a raiz que tinha no discurso poético-retórico. Então você imagina que essa atividade cognitiva científico-filosófica é uma coisa independente, que ela não depende em nada do anterior. E o resultado é justamente a consolidação das tais das duas culturas incomunicáveis. Então, isso não quer dizer que os problemas iniciais tenham sido resolvidos. Volta e meia, a experiência constantemente ampliada traz novas perguntas que os métodos consagrados não abarcam. As velhas perguntas revelam aspectos que tinham escapado aos antigos filósofos, ou, mais irritantemente ainda, os raciocínios mais perfeitos levam a contradições intoleráveis, mostrando que algum erro sutil, muitas vezes não de mera lógica, mas de percepção e abstração, havia escapado ileso no meio do caminho. Quer dizer, você está lá raciocinando bonitinho, tá certo? E quando você chega às suas conclusões, elas não se aplicam à realidade. Por quê? Porque quando você elaborou os conceitos iniciais, você, ao abstrair da experiência sensível até o conceito, você cometeu algum erro, você pulou algum pedaço. Então o conceito está furado e, evidentemente, o raciocínio mais perfeito que você faça com o conceito furado vai levar a resultados inaceitáveis. Então é preciso recomeçar tudo desde a base, puxando da experiência, como os pioneiros gregos, os rudimentos da possibilidade de um conhecimento satisfatório. É evidente que quanto mais os quatro discursos se tornam independentes uns dos outros, mais isso tende a acontecer. Porque os conceitos se cristalizam como se fossem entidades reais deles mesmos, perdendo a raiz que tem na experiência viva, ou seja, na presença real dos objetos. Qualquer que seja o caso, aos trancos e barrancos o processo de estabilização vai adiante, ao ponto de que a experiência real e pessoal da escalada abstrativa é poupada a gerações e gerações de estudantes, na medida em que estes não têm de apreender por si próprio as formas inteligíveis na massa viva dos objetos presentes, mas recebem os conceitos prontos da tradição filosófica. Quer dizer, segundo Aristóteles, todo ente que nós observamos no mundo sensível, ou toda e qualquer experiência que possamos ter, vamos dizer, na interioridade da nossa alma, tá certo? Contém dentro de si uma forma inteligível que a inteligência humana capta e diz o que é. Ora, essa forma inteligível, ela não aparece pronta. Ela tem que ser, como diz, abstraída, né? Separada e abstraída. Então, como é que você faz essa abstração? Você primeiro é preciso que a sua memória e imaginação separe dos objetos singulares apreendidos uma forma mais ou menos estável, por exemplo, uma imagem, né? Como Aristóteles chamava, um fantasma, tá certo? Então você, por exemplo, você viu várias vacas, e você tem um esquema que lhe permite reconhecer a próxima vaca. Você sabe que é um bicho da mesma espécie do outro. Você não tem um conceito ainda. Quer dizer, você não é capaz de expressar verbalmente o que é uma vaca, mas você sabe reconhecê-la. Por quê? Porque você, a sua imaginação, a sua memória, de maneira mais ou menos espontânea, estabilizou aquela imagem esquemática que permanece mais ou menos constante entre os vários exemplares da mesma espécie. Só depois que você fez isso é que é possível, deste fantasma, o esquema fático, você abstrair, então, o conceito e dizer o que é quid est. Então, aí você tem um conceito que se expressa verbalmente. Mas esse conceito não saiu do nada. Ele saiu da própria, vamos dizer, da massa viva das impressões sensíveis estabilizadas na memória. Só que, quando você aprende os conceitos em filosofia, você, em qualquer escola de filosofia, você não é obrigado, e não é nem mesmo sugerido que você faça, vamos dizer, o trajeto inteiro. Quer dizer, que você remonte inversamente dos conceitos até as experiências sensíveis iniciais. Quer dizer, que você volte daquele recorte intelectual tão bonitinho até a massa confusa das impressões de onde aquilo emergiu. Na verdade, as pessoas, se você quer saber, nunca fazem isso. Né? Quer dizer, que nisso, isto é uma coisa que eu tenho insistido muitas vezes aqui. Quer dizer, você retornar dos conceitos filosófico-científicos até a experiência originária. Tá certo? É um processo que você vai daquilo que está claro àquilo que estava confuso. Não é isso? Ora, é muito mais fácil você lidar apenas com os elementos que já estão esclarecidos e continuar raciocinando verbalmente sobre conceitos que você não sabe de onde saíram e que, portanto, passam a constituir para você entidades independentes e coisas perfeitamente reais, quando, na verdade, são apenas produto da imaginação, da abstração humana. Por que que no começo deste curso eu insisti tanto na formação literária? Hã? Na cultura literária. E falei, sem isto nada é possível. Porque a cultura literária é um primeiro nível de elaboração da experiência. É um nível de elaboração da experiência imaginativa, na qual você não tem ainda a compreensão intelectual diferenciada, né? Mas você tem as formas sensíveis mais ou menos estabilizadas. Quer dizer, você não é capaz de explicar o que é, mas você é capaz de contar, né? De narrar o que aconteceu. Você sabe que para narrar você não precisa entender, né? Por exemplo, você assistiu a uma situação confusa qualquer, você chega em casa, você conta, precisamente porque você não entendeu. Não é isso? Mas sem esse primeiro nível de elaboração, não, os outros não são possíveis. E se, ao longo dos tempos, foi feito todo o trabalho de abstração, desde a confusão dos sentidos e da imaginação até a sua depuração em conceitos, e se na geração seguinte você passa só o conceito, sem ter passado o trajeto inteiro, as pessoas não sabem de onde os conceitos saíram, então se tornam como que hipnotizadas pelos conceitos. Os conceitos são coisificados, são hipostasiados. Tá certo? E é evidente que isso aí, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos escreveu páginas memoráveis sobre esse fenômeno do abstratismo. Tá certo? Que não é a mesma coisa que abstração. A abstração é um mecanismo absolutamente necessário, precioso, mas o abstratismo consiste em tomar os conceitos abstratos como se fossem entidades concretas. E você faz isso sempre que você não é capaz de retraçar o caminho desde o pensamento conceptual até os elementos imaginativos e sensoriais dos quais ele se originou. Então, o progresso em filosofia é, portanto, uma conquista ambígua, na qual, com frequência, se perde em senso da realidade concreta e da relação entre o concreto e o abstrato, quanto mais se enriquece o arsenal de conceitos recebidos, prontos para o uso nas discussões filosóficas. Então, por exemplo, no livro do romance do E. M. Forster, The Longest Journey, o livro começa com uns estudantes, né, discutindo uma vaca no pasto para saber se a vaca existe em si, tá certo? Ou se existe somente na nossa mente. Essa questão, vamos dizer, da existência ou inexistência do mundo exterior é um exemplo característico das consequências catastróficas do abstratismo. Desde logo você vê que para você discutir se o mundo exterior existe ou não, é preciso que você já esteja nele. Porque senão você iria discutir com quem? Se existe um interlocutor, e se o interlocutor não é por sua vez uma mera criação do seu pensamento, então você já reconheceu que o mundo exterior existe, que você está nele, então essa discussão é absolutamente ociosa. No entanto, você vê que quantas páginas não se gastaram com a discussão da existência ou inexistência do mundo exterior? Que é uma questão que, se mostrasse a Aristóteles, ele ia rir na sua cara. Porque a primeira coisa que ele ia perguntar: da onde você tirou esta pergunta? De onde você tirou esses conceitos de mundo exterior, etc, etc? Vamos voltar à experiência da qual você puxou isto, tá certo? E você verá que isto não é um problema filosófico de maneira alguma, que isto é apenas uma questão ociosa, tá certo? Para estudantes mal preparados que receberam os conceitos prontos e não sabem de onde eles saíram. Não é isso? Então, os conceitos abstratos adquirem como que uma vida fantasmal e passam a encobrir o que deveriam revelar. Volta e meia surgem, por isso, apelos a um retorno às realidades concretas. Ah, por exemplo, o próprio Dummett, ele diz, vou dar um exemplo de questão puramente filosófica, que as ciências experimentais não podem atingir. A pergunta é, o tempo passa realmente? Ele acha que isso é uma pergunta filosófica. Eu acho que não é de maneira alguma. Eu acho que isto, vamos dizer, é uma questão ociosa cuja resposta já está pressuposta na pergunta mesmo. É isso. Então, e assim, muitas perguntas que a escola analítica considera que constituem a própria essência da atividade filosófica, na verdade, são questões ociosas baseadas em premissas absurdas que foram colocadas gratuitamente e que, por sua vez, geram problemas. Se você quer um exemplo disso, o próprio Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein é um exemplo maravilhoso, tá certo? De como premissas arbitrárias podem criar uma infinidade de problemas que podem parecer muito interessantes para, né, garotos de mentalidade matemática que gostam de lidar com formas abstratas sem nenhum conteúdo de realidade. Né? Então, o Gottlieb Frege teve toda a razão de não conseguir continuar lendo o Tractatus depois das primeiras páginas, porque as primeiras páginas se constituem exclusivamente de premissas arbitrárias, que são, né, colocadas sem nenhuma razão de ser, mas que se você aceitou aquelas frases, bom, delas se segue por automatismo lógico uma série de questões. Né? Por uma dessas premissas é o seguinte. Um fato atomístico pode acontecer ou mudar sem que nada em volta seja alterado. Eu digo, mas isso jamais aconteceu. Primeiro, não existe nenhum fato atomístico. Um fato atomístico seria o fato abstrato. Hã? O que é um fato abstrato? É um fato que só foi pensado como conceito e que nunca aconteceu. O fato concreto é aquele que, para acontecer, exige, como nós vimos, uma multidão de linhas causais acidentais sem as quais ele não poderia acontecer. Então, fato atomístico é um conceito que não quer dizer absolutamente nada. Que isso é um conceito que pode ser, vamos dizer, postulado. Quer dizer, é um fato atomístico considerado separadamente de todos os outros. Bom, mas se você já disse que ele está separado de todos os outros, então é evidente que ele pode acontecer ou desacontecer sem que os outros sejam alterados. Só que o primeiro fato atomístico não existe. E os segundos, que não foram alterados por ele, também não existem. Então, isso é de uma, vamos dizer, de uma inépcia filosófica absolutamente monstruosa. Né? No entanto, o livro foi aceito como uma obra de gênio. Claro que isso só pôde acontecer dentro de uma situação histórica em que o ensino acadêmico da filosofia já estava muito avançado, já estava muito estabilizado, né, em conceitos tradicionais, em problemáticas tradicionais, etc., etc. Tão estabilizado que ninguém se lembrava de perguntar qual é o fundamento disso na experiência, quer dizer, de onde tiramos esses conceitos. Então, isso quer dizer que a partir daí a discussão filosófica se torna uma mera elaboração lógica de frases e mais nada. Ah, essa elaboração pode prosseguir, vamos dizer, até os últimos detalhes, principalmente com as inovações que o próprio Gottlieb Frege introduzir em lógica matemática, que permitem distinções enormemente sutis que antes eram inalcançáveis. Então, você tem uma técnica lógica mais aprimorada, ao mesmo tempo que você perdeu o fundamento da técnica filosófica propriamente dita. Quer dizer, você sabe elaborar até seus últimos detalhes conceitos que você não sabe de onde saíram e que, na verdade, foi você mesmo que inventou. Isso aí quer dizer. Caímos no puro formalismo. Ora, o puro formalismo é a elaboração lógica. O formalismo consiste de relações lógicas ou lógico-matemáticas entre meros signos. Por exemplo, quando você estuda álgebra, você não sabe sequer a que quantidade você está se referindo. Quer dizer, a quantidade já é uma abstração, né? Quando você, em vez da quantidade, você coloca um signo qualquer, um x, tá certo? Você não sabe nem qual é a quantidade. Quer dizer, você veja a que ponto o raciocínio abstrato está separado da experiência real. E a elaboração dessas formas, tá certo? Ela pode ser aperfeiçoada infinitamente, sobretudo depois da invenção dos computadores. Não é isso? Só que isso tudo se refere a nada. São meros esquemas da possibilidade lógica. Ora, o pensamento lógico é uma capacidade natural do ser humano. E você tem a capacidade de pensamento lógico desde que você nasce, né? Embora você precise de algum aporte linguístico para que isso possa começar a funcionar de maneira mais evidente. Então, quer dizer, o pensamento lógico não precisa ser ensinado, ele é, de certo modo, instintivo. Isso quer dizer que um garoto de 10 anos, com alguma vocação lógico-matemática, tá certo? Pode produzir tratados inteiros de lógica-matemática. Porque ele não precisa ter experiência da vida, ele não precisa conhecer nada. É o puro pensamento lógico funcionando segundo suas próprias leis internas. Agora, para abordar questões filosóficas reais, ah, bom, aí você precisa ter alguma experiência, você precisa ter memória acumulada, você precisa ter atenção, autoconsciência, etc. Isso é muito mais complicado. É por isso que eu digo que o puro formalismo é acessível a qualquer nerd filosófico, né? Então, os conceitos abstratos adquirem uma vida fantasmal e passam a encobrir o que deveriam revelar. Volta e meia surgem, por isso, apelos a um retorno às realidades concretas, para infundir sangue novo nesses corpos esqueléticos que assombram as discussões filosóficas. Os mais famosos desses apelos foram o nominalismo de Occam e Abelardo, quer dizer, o nominalismo pode ter tido as consequências catastróficas que teve, mas a sua inspiração originária, perfeitamente legítima, era separar na discussão filosófica aquilo que tinha existência meramente conceptual verbal e aquilo que correspondia a entidades reais. A solução que Occam e Abelardo deram a esse problema pode ser inadequada, mas o problema em si mesmo era perfeitamente legítimo e levantava realmente uma obrigação. Quando eles chegam à conclusão de que os conceitos universais não têm existência, são puramente verbais e que só existem as entidades singulares do mundo sensível, a conclusão é exagerada e até errada, mas levantar o problema era perfeitamente adequado e louvável. Vocês estão acompanhando isso até aqui? Então, os mais famosos desse apelo foram o nominalismo de Occam e Abelardo, o experimentalismo de Bacon, a dúvida metódica de Descartes, e o grito de Edmund Husserl, Zu den Sachen selbst, de volta às coisas mesmas, com que inaugurou, na entrada do século XX, a escola fenomenológica. Você vê que, de vez em quando, aparece alguém que diz: espera aí, isso aí está muito verbalismo, muito formalismo vazio, e nós temos que saber do que nós estamos falando, então nós temos que voltar à realidade da experiência. Não é isso? Então, esses vários apelos que marcam a história, marcam tão brilhantemente a evolução das discussões filosóficas, eles refletem exatamente o protesto, né, do buscador filosófico sincero ante, vamos dizer, um formalismo sufocante, onde a precisão cada vez maior das distinções lógicas corresponde a, vamos dizer, à insubstancialidade cada vez maior dos conceitos envolvidos. Em cada um desses casos, o anunciado retorno ao concreto resultou, porém, num upgrade da escalada abstrativa. Quer dizer, o sujeito quer voltar para a realidade concreta, mas tão logo ele faz isso, ele incrementa, ele fortalece o processo abstrativo, que daí gera novos e maiores formalismos, né? Houve um momento em que o processo de abstração e estabilização deu um salto formidável. Foi quando, em nome do experimentalismo mesmo, o último resíduo de experiência concreta foi suprimido, sobrando apenas, da variedade dos dados sensíveis, o esquema seco e descarnado das aparências mensuráveis. Os artífices dessa amputação cirúrgica foram Bacon, Galileu, Descartes e John Locke. Excluídas da observação científica, foram as qualidades que só podem ser conhecidas por intermédio de sensações subjetivas, variáveis de indivíduo para indivíduo: a cor, o gosto, o cheiro, o som. Ficaram aquelas que supostamente residem nas coisas mesmas e podem ser determinadas com certeza por todos os seres humanos unanimemente: a figura, a extensão, o movimento e o número, ou quantidade. Estas são as qualidades primárias que definem a realidade física. Aquelas, as secundárias, só existem para a psique individual que as apreende. Então, por exemplo, a extensão de uma coisa pode ser medida com uma régua, e essa medida será igual para todos os seres humanos que tiverem a paciência de medir. Tá certo? Mas, por exemplo, o gosto de uma coisa depende de uma variedade subjetiva. Tá certo? Quer dizer, não é possível você medir se duas pessoas comendo a mesma coisa sentiram o mesmo gosto ou não. Não é isso? Ademais, as sensações dependem do estado fisiopatológico de cada um. Não é isso? Então, por exemplo, você dá um gole de vinho para um sujeito que está saudável, ele diz que aquilo é doce, mas se ele estiver doente, vai sentir que é amargo ou azedo, e assim por diante, né? Concentrar-se exclusivamente nas qualidades primárias não só permitia fazer observações precisas e comunicá-las numa linguagem padronizada, mas tornava relativamente fácil ao observador fazer generalizações que podiam rapidamente ser conferidas por outros estudiosos sem muita margem de erro, ao menos aparente. O sujeito observava certos fenômenos, fazia as devidas medições, daí tirava certas conclusões generalizadas e passava aos outros observadores, dizendo: agora vocês façam as mesmas medições e vejam se a conclusão a que eu cheguei não está correta. Isso era relativamente fácil de fazer. Logo, o conjunto dos procedimentos de observação, medição e verificação se padronizou e estabilizou sob a forma daquilo a que viria a se chamar método experimental. Um sistema de regras uniformes que podiam ser seguidas por todos os estudiosos da natureza, desde que consentissem em deixar de lado as qualidades secundárias, isto é, a impressão viva do mundo observável, e em ater-se, por assim dizer, ao esqueleto matemático das coisas e dos seres. No livro A Crise das Ciências Europeias, Edmundo Husserl escreveu páginas memoráveis sobre esse processo de formalização e matematização. A vantagem imediata que isso representava, desde o ponto de vista do aumento quantitativo do conhecimento, era patente. O novo método constituía-se de um protocolo mais ou menos fixo e padronizado de procedimentos cognitivos uniformes que podiam ser ensinados e repetidos ilimitadamente, produzindo resultados que se integravam no discurso filosófico-científico geral sem maiores dificuldades, abrindo no seio da civilização europeia todo um campo de intercomunicação erudita homogênea, alheio a todas as dificuldades semânticas que, ao longo de 2 milênios, tinham sido um pesadelo para os filósofos. Não é preciso dizer que, como um rastilho de pólvora, o novo método espalhou por toda a Europa uma febre de investigações e descobertas como nunca se tinha visto antes na história humana. O novo método não deixava, é claro, de trazer em si certas dificuldades. Algumas delas foram percebidas quase que de imediato. Gottfried Wilhelm von Leibniz, ele próprio um entusiasta e praticante do método, logo notou que a soma das qualidades primárias não bastava para produzir uma coisa, um ente real. Além de possuir figura, extensão, movimento e número, ou quantidade, o objeto precisava também ser algo, possuir caracteres definidores internos que o diferenciassem como gênero e espécie de todos os demais objetos. Então, você pega, por exemplo, uma vaca. Você faz, meça a vaca sob todos os aspectos, né? Some tudo isto, né? Some a figura, a extensão, o movimento, etc. E você vê se isso basta para constituir uma vaca. Não basta. Ela precisa também ser uma vaca, isto é, pertencer, né, a uma espécie, gênero, que é distinta de outros seres parecidos. Precisava, em suma, possuir aquilo que a velha escola aristotélica chamava de forma inteligível. Nunca apareceu uma resposta satisfatória a esta objeção. Outras dificuldades levaram séculos para ser formuladas, percebidas e formuladas claramente. Uma delas é aquela que o professor Wolfgang Schmidt viria chamar de bifurcação. Ele explica isso em vários livros, mas um resumo da explicação está no livro Enigma Quântico, que foi publicado em português, com tradução do Rafael de Paula, pela Vida Editorial. A divisão das qualidades primárias e secundárias, portanto, dos aspectos da realidade a serem incluídos ou excluídos da observação científica, correspondia àquilo que Descartes havia chamado, respectivamente, de res extensa e res cogitas, coisa extensa e coisa pensante, ou matéria e pensamento. A primeira constituída de figura, extensão, movimento e número, a segunda inteiramente de estados interiores do ser humano, como raciocínio, memória, sentimento, sensação, etc., etc. Ao mesmo tempo, porém, Descartes enxergava no pensamento lógico-matemático a modalidade suprema da inteligência humana, a quintessência da res cogitans, da coisa pensante. Ora, as qualidades ditas primárias eram precisamente aquelas que só a inteligência matemática e não os sentidos deixados a si mesmos podia apreender nos objetos mediante medições e comparações. A própria palavra mensuração traía sua origem do latim mens, a mente. Daí resultava inexoravelmente que os termos da nova equação metodológica estavam invertidos. Tudo aquilo que nos objetos era mais caracteristicamente mental ou racional era chamado de matéria ou corpo, ao passo que o verdadeiramente corporal, que não podia ser conhecido pelo puro pensamento e só chegava a nós pelo impacto dos cinco sentidos, via rotulado como mental. O mundo do Sr. Descartes, como então se costumava chamar o livro em que Descartes expunha sua concepção da natureza, era nada mais, nada menos que um mundo às avessas. O método experimental trazia consigo, no entanto, um mecanismo de imunização automática contra o exame sério dessas dificuldades e de inúmeras outras que não vêm ao caso agora. Na medida em que, por definição, o campo de estudos era limitado à medição e comparação das qualidades primárias, o exame da relação delas com as secundárias ou com qualquer outra coisa no universo estava a priori excluído do campo de atenção. E os investigadores não tinham de prestar a mínima satisfação às objeções dos descontentes. As dificuldades, em suma, podiam ser varridas para baixo do tapete sem que isto perturbasse a marcha triunfal das investigações e descobertas. Mais ainda, o novo método importava num acréscimo de precisão matemática que fomentava, também de maneira automática e inexorável, o progresso da tecnologia em todos os setores da sua aplicação praticamente ilimitada, na guerra, na indústria, na medicina, na agricultura, na administração privada e pública, etc., etc. Em poucas décadas, as máquinas e equipamentos daí resultantes haviam mudado de tal maneira a face visível do mundo que davam credibilidade aparente à noção de que a natureza era de fato aquilo que Descartes dizia, o sistema matematizado e organizado das qualidades primárias. Leibniz e a ontologia que fosse lamber sabão, as urgências do homo faber, de o homem fabricante, predominavam de tal modo sobre as indagações do homo teoreticus, que estas já não pareciam senão jogos eruditos sem o menor interesse para o progresso geral da humanidade. As dificuldades e incoerências, é claro, permaneciam lá, escondidas no fundo, e não deixavam de produzir efeitos culturais e sociológicos que eram invariavelmente atribuídos a outras causas ou simplesmente desconversados. Um deles foi o advento do fenomenismo, que hoje entendemos ter sido um dos maiores desastres intelectuais da história humana. Aconteceu que, incapaz de dar conta do estatuto ontológico dos objetos que investigavam, mas cada vez mais desinteressados de fazê-lo, os praticantes do novo método acabaram por assumir a deficiência como uma qualidade positiva, declarando que a natureza profunda das coisas simplesmente não era da sua conta. Tudo o que lhes interessava era a organização matematizada das aparências, fenômenos, do grego phainestai, aparecer ou parecer, de modo a poder manipulá-las tecnologicamente, produzindo efeitos repetíveis e desejáveis. Ou seja, estamos apenas lidando com aparências que nós medimos, exatamente articulamos umas com as outras e daí tiramos aplicações tecnológicas. Essas aplicações tecnológicas, por vezes, elas mudam o mundo das aparências. Você vê que, quer dizer, aonde você vive hoje, onde você existe hoje, né? Você vê que todos nós estamos separados, vamos dizer, da natureza originária por uma camada de elementos que todos nasceram da tecnologia. Você vive mais no meio de objetos de fabricação humana do que no meio de objetos naturais. Entre você e a natureza originária existe uma separação imensa. Não é isso? Então, quando você vê garotos criados num meio urbano, né, o sujeito pode ter chegado aos 30 anos sem jamais ver uma galinha e saber de onde sai um ovo. E assim por diante. Não é isso? Então, isto muda o mundo das aparências. E o domínio que a ciência e a tecnologia têm sobre esse mundo das aparências de criação humana dá a impressão realmente de que a natureza física é aquilo que a ciência diz que é. É o conjunto das aparências mensuráveis. E o resto aqui você só pode ter acesso mediante experiência sensorial direta. Não existe, fica por conta, vamos dizer, da pintura, das artes, da impressão subjetiva, etc, etc. Então, o que era natureza virou cultura, né? E o que era cultura virou natureza. Desde então, as perguntas filosóficas mais dramáticas e incontornáveis foram excluídas do campo da atenção científica séria e deixadas à curiosidade de pensadores excêntricos. Que muitos destes, como Leibniz, Pascal ou o próprio Newton, estivessem também entre os mais destacados praticantes do novo método, foi explicado retroativamente como detalhe biográfico sem maior importância no quadro geral dos progressos do conhecimento. Foi a partir desse momento e só dele que se produziu a separação formal entre ciência e filosofia. Então, você estudando a origem dessa separação, tá certo? Você vê que ela, em si mesma, ela não tem uma justificativa ontológica razoável. Que ela resultou de meras conveniências, né? Ou universitárias, ou mesmo administrativas, ou até mesmo publicitárias ou políticas. Tá certo? E que não há mal nenhum e não há loucura nenhuma em colocá-la em questão novamente, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Como sempre, aqui tem mais perguntas do que abarca a minha possibilidade ou tempo de resposta. E aqui só assinalar a mensagem do Pedro Henrique Barreto de Lima. Eu não vou ler aqui porque ele mesmo pede para não revelar. É muitíssimo interessante isso aqui. Eu acho que você tem razão. Você está percebendo a coisa certa. Então, aqui o Michel Christian de Andrade pergunta sobre a alienação e, mencionando que eu citei alguns casos disso ocorre, ele disse, no entanto, para mim não ficou claro como vencer isso. Isso é, o senhor disse que devemos vencer não a sociedade, mas a nós mesmos. Como se dará isso? Bom, esse tema é enormemente vasto. Devia dizer o seguinte, o fenômeno da alienação, ele é o resultado da própria capacidade humana de abstração. A abstração consiste em você pensar certos aspectos do objeto fazendo abstração de outros. No curso do processo de abstração, acontece que você esquece da onde você operou a separação originária, tá certo? E começa a lidar com as partes abstraídas como se elas mesmas fossem o objeto. Ora, nós fazemos isso conosco mesmos, né? E fazemos, em parte, por aquele processo que o Dr. Freud chamava a repressão. Quer dizer, certos conteúdos de consciência que nos incomodam, perturbam ou atemorizam, nós varremos para baixo do tapete como se eles não existissem e nos concentramos apenas naqueles que fortalecem o nosso sentimento de segurança. É isso. Então, isso mostra de cara a tremenda vulnerabilidade humana ao fenômeno do erro e da mentira. Quer dizer, nós. Quando a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, pai da mentira, e ao mesmo tempo diz que ele é o príncipe deste mundo, isto é uma verdade. Quer dizer, a mentira é uma das forças que movem o mundo. Vocês não podem, jamais podem esquecer isso aí. Elas movem o mundo na esfera da política, da história. Quer dizer, tem mentiras que se consagram historicamente e levam 3 ou 4 ou 10 séculos para ser desmascaradas. E, sobretudo, as nossas mentiras existenciais, no sentido que o Dr. Miller definia a neurose como a mentira esquecida na qual você ainda acredita. Isso quer dizer que não existe remédio, não existe vacina contra a alienação. Nós somos seres permanentemente sujeitos à alienação e que temos que lutar contra ela o tempo todo. Isso, e mesmo assim você não tem garantia. Quer dizer, a vida terrestre ela tem essas limitações. Nós somos realmente muito fracos. Quer dizer, a nossa inteligência às vezes nos impressiona pelo volume das suas realizações ao longo dos tempos, tá certo? Mas quer dizer, essas realizações elas são mais impressionantes como demonstrações de força do que como provas da capacidade humana de atingir a verdade. Não é isso? Existem imensas realizações intelectuais que se baseiam inteiramente na mentira. Se eu estou aqui falando da escola analítica, a escola analítica, para mim, ela é inteira, é uma neurose. Ela é, assim, é uma rejeição contra certos aspectos da realidade que não são domináveis pelos métodos disponíveis. Então, as pessoas varrem aquilo para baixo do tapete, dizem que não existe, que não interessa. Digo, mas a pergunta é, como é que você sabe que não interessa? Não é isso? Então, quando você retorna aos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, você vê que eles estavam muito mais abertos a uma infinidade de questões que eles não compreendiam. E eles achavam normal não compreender isso. Aristóteles escreveu um livro inteiro chamado Problemas ou Questões, que é uma lista de perguntas. São milhares e milhares de perguntas para as quais Aristóteles não tinha a menor resposta e que muitas delas não têm resposta até hoje. Então, se nós não nos acostumamos com esse coeficiente de ignorância, de perplexidade, e não entendemos que isto é a própria natureza da nossa forma de existência, bom, então de cara nós nos apegamos a uma espécie de ilusão de onipotência, na qual nós só queremos olhar, só queremos saber aquilo que nós já controlamos. Não é isso? Então, eu sempre que eu me ver tentado a fazer isto, eu me lembro de um amigo meu que morava em Ubatuba. E que lá tinha uma praia chamada Praia Vermelha, que tinha ondas de 50 metros de altura, ninguém nadava, só ele nadava lá. E, na verdade, ele não nadava, ele se deixava levar pelas ondas. As ondas jogavam ele daqui para lá e ele simplesmente ficava. Quer dizer, ele não estava fazendo força, ele não estava lutando para dominar a situação, ele entendia que ali ele não podia fazer nada, ele tinha que se deixar levar. Isso aí, para mim, foi, de certo modo, uma lição inesquecível. Quer dizer, que justamente na medida em que ele estava consciente da sua fragilidade, da sua inermidade perante a vastidão daquelas forças da natureza, bom, ele de algum modo se ajeitava no meio delas. Nós, no meio, vamos dizer, das perplexidades, das perguntas, das questões que nos assombram, nós estamos exatamente assim. E se nós não temos a modéstia de entender que aquilo que nós sabemos é um fragmento pequeno, é o mínimo indispensável para a nossa orientação imediata. Tá certo? Se nós não entendemos isso, então nós vamos nos fechar dentro desta ilusão de onipotência. Tá certo? E essa ilusão de onipotência é ela própria alienação. Quer dizer, você se aliena, você se afasta, tá certo? Daquilo que você não gosta, daquilo que te incomoda, daquilo que atemoriza. Mas o fato é que nós vivemos no meio disso. Não é isso? Então, uma boa vacina para isso é você lembrar o seguinte: você está vivo agora, você pode estar morto daqui 2 segundos. Né? Você não tem a menor garantia da sua subsistência. Né? De repente, um vaso estoura no seu cérebro, o seu coração para de bater, acontece alguma coisa, você morre. Então, se não temos sequer garantia de estar vivo nos próximos 5 minutos, Que imensa estupidez, não é, você imaginar que você pode criar uma rede de conceitos que vai dominar o conjunto da realidade. Não é isso? Bom, o que você pode saber sobre o conjunto da realidade, onde são apenas princípios muito gerais da ontologia que não te dizem materialmente nada sobre nada, só te distingue, vamos dizer, o possível do impossível. Tá certo? Você saber a distinção entre o possível e o impossível é apenas uma condição mínima de orientação na realidade e não é, de fato, vamos dizer, materialmente falando, conhecimento sobre nada específico. Né? No entanto, você veja, a ideia, por exemplo, de chegar a uma teoria unificada do universo físico, que explique, em princípio, tudo o que se passa no universo físico, inclusive, portanto, a totalidade do mundo humano, dos pensamentos, etc., é uma coisa que não para de assombrar a mente dos cientistas e filósofos. Eles querem isso de qualquer maneira. Tá certo? Quer dizer, é uma ambição, de fato, é insana, absolutamente insana, porque eu tenho certeza que essa teoria unificada, quando ela chegar, se chegar a ser alcançada, ela não vai explicar coisa nenhuma. Então, a ideia mesmo, vamos dizer, de uma concepção científica integral da realidade é uma ideia autocontraditória. Então, a totalidade, o que nós podemos chamar de totalidade universal, é ela mesma um fato concreto. E como fato concreto, ela é constituída de uma infinidade de linhas causais, umas essenciais, outras acidentais, tá certo? Que por definição é inabarcável. Se você conseguir chegar a explicar a essência do universo, bom, ainda assim você não explicou o processo, o acontecer, tá certo? Então você tem apenas, vamos dizer, um esquema eidético, muito sumário, tá certo? De uma essência abstrata. Essa essência abstrata não é o universo. É apenas a sua concepção do universo. Então, é o negócio que dizia Chesterton, é a diferença de você botar sua cabeça no mundo ou querer botar o mundo dentro da cabeça. Né? Então, essa limitação, essa modéstia, essa abertura do ser humano perante o desconhecido, perante o espantoso. Essa é a inspiração originária da filosofia. Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Não é isso? E quando você vê o livro dele, As Questões, você vê a infinidade de razões de espanto que ele tinha, da qual ele não tinha esperança de abarcar nem um milionésimo. Isso não é uma coincidência, isso não é um estado de ignorância provisória que nós possamos esperar superar nos próximos séculos ou milênios, ou até na infinidade do tempo. Se a humanidade continuar existindo indefinidamente, ela não vai chegar a isso. Porque o que significa a humanidade possuir um conhecimento? Né? A humanidade possuir um conhecimento significa o seguinte, que você tem uma infinidade de registros que estão nas bibliotecas, nos museus, etc., etc., e que idealmente poderiam ser absorvidos, digamos, por uma infinidade de pessoas, das quais nenhuma em particular saberia nada daquilo. Tá certo? Então, vamos dizer, a ignorância sobre a quase totalidade do real é a nossa condição. E nós temos que nos acostumar com ela. Então, o que significa, o que é um conhecimento adequado? O que é o conhecimento da verdade? É o conhecimento daquilo que é necessário e que é moralmente obrigatório você saber dentro da sua situação concreta. Isso pode parecer bastante coisa, às vezes, né? Você pensava toda a vastidão dos ensinamentos que eu estou dando neste curso aqui parece bastante coisa. Eu digo, mas é o mínimo necessário para a minha orientação no mundo. Tá certo? Não tem nenhuma pretensão de ser uma rede de conceitos que abarca a totalidade do existente. Não, é apenas a totalidade daquilo que eu posso saber. Em segundo lugar, como você, esta vida, tem uma duração limitada, o que que significaria um conhecimento infinito sendo de propriedade de um ente finito que vai acabar daqui a pouco? Nós não temos nenhuma garantia de que a memória daquilo que nós aprendemos, né, supondo-se que a imortalidade exista, de que essa nossa memória será preservada ou se ela será totalmente alterada, nós não temos a menor ideia disso aí. Então, a própria ideia de um conhecimento ilimitado, possuído por uma mente limitada, já é um contrassenso. Então, a verdade não pode ser a totalidade do conhecimento objetivo sobre a natureza das coisas. A verdade é a adequação entre uma consciência individual vivente e a sua situação. Situação, vamos dizer, cujo limite não é só imediato, evidentemente, é uma situação que cujo horizonte se prolonga até os confins do universo conhecido, mas que é estruturado desde a sua posição concreta, tá certo? Então, o negócio não é querer saber tudo, é o que que eu preciso saber, tá certo? Para eu reduzir meu estado de estupidez ou de alienação ao mínimo invencível, por assim dizer. Tá certo? Então, é assim, lembrar-se do processo abstrativo, lembrar-se de que tudo aquilo que você conhece é acompanhado, vamos dizer, de um desconhecimento sistemático, de uma ignorância proposital sobre outras coisas. Você tem aquela diferença entre o que o Mário Ferreira do Santos chamava atualização e virtualização. Quer dizer, você, a sua atenção se concentra em certas coisas e que se tornam, então, para você atuais, efetivas, e outras se tornam virtuais. Mas essas virtuais podem ser esquecidas. É certo? Então, nós precisamos continuamente estar chamando aquilo de volta e de volta e de volta, tá certo? Para que nós não nos tornemos as primeiras vítimas do nosso próprio processo abstrativo, da nossa própria capacidade abstrativa. Não é isso? A propósito disso, existe aqui uma outra pergunta muito pertinente. Aqui, Júlio Medina pergunta: esse fenômeno da separação entre a filosofia e a ciência, que o senhor descreve, é o mesmo fenômeno que Erich Wergelin chama de perda do campo epistêmico, quer dizer, grande porção do real, antes passiva de estudo científico, deixa de sê-lo, deixa de pertencer ao terreno da episteme científico e passa ao domínio da doxa, mera opinião. O trabalho do filósofo sério, então, consistirá em trazer de volta à episteme essas realidades desprezadas, mas sem a menor sombra de dúvida, isso não apenas é obrigação do filósofo, como isto é o nosso mecanismo de defesa contra a alienação. Quer dizer, trazer de volta. Se você observar, a maior parte das técnicas psicanalíticas que existem, elas consistem apenas em trazer de volta o conhecimento esquecido, ou trazer de volta a mentira esquecida, para que você possa então lidar com ela. Tá certo? Então, você vê, é claro que no processo de aprendizado ou no processo, na vida de qualquer atividade cultural, é muito mais fácil você lidar, vamos dizer, com conceitos que já estão estabelecidos e com uma semântica que você recebe pronta, do que você fazer todo o trabalho, como os antigos filósofos faziam, de puxar desde a experiência direta a linguagem apropriada para dizê-la. Quer dizer, a expressividade é a condição da sanidade humana. Conseguir dizer o que se passa e não somente conseguir dizer o que já foi dito. Porque também o conjunto do que já foi dito é tão imenso que você pode, o resto da vida, ficar lidando só com esse material verbal sem nunca pensar sobre uma única realidade. Eu, quando leio o Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein, eu tenho essa impressão, quer dizer, ele só está lidando com palavras, não há uma única realidade. Ele fala. A própria definição que ele fala dos fatos, quer dizer, o fato atomístico, eu digo, mas me mostre um fato atomístico, pelo amor de Deus. É? O fato atomístico só pode existir na minha mente através do meu processo abstrativo, que se recusa a enxergar a conexão dele com outros fatos. É um direito que eu tenho, mas pergunto, será sempre da minha conveniência? Às vezes sim, por uma questão de facilidade, tá certo? Mas às vezes não, porque esta é a origem das neuroses. Né? E. Se você quer um exemplo neurótico, você estuda a vida de Wittgenstein, você vai saber o que é um neurótico. Né? Então, o neurótico é uma consciência enrijecida num circuito de ideias que o impede de ter um contato com a realidade da sua existência. E é claro que a pessoa, ainda assim, nesse estado, pode se interessar por assuntos muito profundos. Wittgenstein se interessar por meditação budista, por exemplo, mas o que significa meditação budista numa mente que não é capaz de contar sua própria história e de assumir responsabilidade pelo que ela mesma está fazendo. Né? Quer dizer, o indivíduo que fez toda a sua carreira na Inglaterra sob a proteção do establishment britânico, portanto, do governo britânico, e depois trai a nação, tá certo? Ajudando o exército de um outro país ao qual ele não deve absolutamente nada, que nunca lhe deu nada e que àquela altura estava matando milhões de pessoas. Que consciência tem essa pessoa? É? Ele não é capaz de julgar o que ele está fazendo. Ele, no entanto, está lá escrevendo sobre budismo, sobre, né, a estrutura da linguagem, etc., dando palpite sobre tudo e acreditando que resolveu todos os problemas filosóficos e que jogou no lixo os outros como não filosóficos. É? Quer dizer, é evidente que se trata de uma neurose monstro que não tem absolutamente nada para nos dar. Quer dizer, você pode estudar a vida do Wittgenstein como assim, um exemplo de tudo que não se deve fazer. E só isso, quer dizer, de fato é um doente mental, tá certo? Muito forte em certas áreas do pensamento humano, tá certo? Mas na totalidade, muito, muito fraco, tá certo? E o próprio Bertrand Russell o considerava apenas vamos dizer, um chato neurótico. Isso só servia para incomodar as pessoas. Né? Mas hoje em dia, na cultura atual, existe uma espécie de adoração por as pessoas. Quer dizer, quanto mais neurótico, quanto mais impotente, tá certo? Quanto mais torto o sujeito, mais as pessoas fazem questão de admirar. Quer dizer, você precisa ser um doente, você precisa ser um neurótico, até um psicótico, se não um bandido, um delinquente, para você atrair alguma admiração. Mas isso aí é claro que é um masoquismo, é? Porque o teu negócio, você pode admirar muito Nietzsche, digo, mas você queria ser Nietzsche? Você queria ser o Wittgenstein? É? Eu acho que ninguém queria ser. Quer dizer, você queria ter conquistado o sucesso literário deles, tá certo? Mas sem precisar padecer dos sofrimentos e limitações que eles tinham. Você quer ser Nietzsche? Então você quer pegar uma sífilis e morrer louco aos 40 e poucos anos. É isso que você quer? Ah, não. Né? Então você só quer ser o Nietzsche de brincadeira. Agora, se você perguntar, bom, você quer ser Aristóteles? Eu digo, ah, sim. Sim, uma vida exemplar, feliz, realizada, né? Boa, você vê pelo testamento dele que era um homem realmente realizado, sem revolta, um homem que aceitava o seu destino, que mesmo na hora da morte ainda tinha amabilidade e gentileza de um verdadeiro cavalheiro. Então, eu digo, ah, essa é uma bela vida. Eu não tenho nada contra viver uma vida como a dele. Tá certo? Então, você pode admirar Karl Marx, mas você quer ser o Karl Marx? É? Ver os seus filhos, uns morrem de fome, outros se suicidam. É isso que você quer? Quer, vamos dizer, casar com a mulher que você mais amou no mundo e submeter ela aos piores sofrimentos? Quer dizer, um negócio verdadeiramente sádico, é isso que você quer fazer? Não, ninguém quer ser Karl Marx. É? Você quer ser só o Karl Marx literário, não o Karl Marx de carne e osso. Tá certo? Então você vê que aí, nesta própria admiração, existe um princípio de alienação. Quer dizer, você admira aquilo que você não quer ser de maneira alguma. Eu digo, então para que serve essa admiração? Você não quer incorporar as qualidades, porque as qualidades vêm junto com os defeitos. Né? Então, existem. Quer dizer, toda. Essas qualidades não são entidades abstratas que você possa absorver sem consequências. Não é isso? Então, nós também temos que saber quem nós admiramos e graduar a nossa admiração conforme seja a admiração a uma pessoa ou apenas a alguma qualidade abstrativa. Não é isso? Então, por exemplo, bom, você desejaria ter todo o dinheiro do Steve Jobs? Sim, mas você desejaria ser o Steve Jobs para você morrer jovem de uma doença incurável? Que você, com todo o dinheiro que você tem, você não consegue vencer. Não, eu não quero. Então, você está admirando uma qualidade abstrata. E pergunto eu, é possível você assimilar essa qualidade abstrata sem as condições existenciais dentro das quais elas se desenvolveram? Às vezes sim, às vezes não. Não é isso? Então, esse negócio da alienação e também esse negócio das realidades desprezadas, pergunta o Júlio Medina, tudo isso tem que ver, vamos dizer, com a nossa abertura ao conjunto da realidade. Um conjunto que nós não conhecemos, que nós sabemos que é inabarcável e que é incontrolável, exatamente como aquelas ondas de 50 metros onde o meu amigo nadava. Entendeu? Então, é uma questão de você sentir-se mais à vontade ou menos à vontade no meio do desconhecido. Tá certo? E isto, no fundo, eu digo, é uma questão de fé. Quer dizer, o que que há por trás desse universo? Há uma potência hostil que quer ferrar comigo, tá certo? Ou há um Deus benévolo, etc. Bom, Para você acreditar no Deus benévolo, você precisa de alguma coragem. Mas para você acreditar em potência hostil, basta você estar com medo. Tá certo? Então, o próprio ato de fé é uma condição de sanidade. Não é isso? Mas é para isso é preciso um pouco de coragem, né? Aqui, Silvino Franca pergunta: o método científico se aplica apenas ao sensível ou res extensa de Descartes? Na verdade, não é sensível, é? Essas qualidades primárias, nenhuma delas é propriamente sensível. É? Todas elas só podem ser obtidas por mensuração. Então, tudo vem da mente, que é. Quer dizer, não existem medidas naturais, existem proporções naturais entre os objetos. Tá certo? Mas que objeto você toma como padrão de medida e que objeto você toma como objeto a ser medido? A escolha é totalmente sua. Não é isto? Então, você pode medir a mesa com uma régua ou medir a régua com uma mesa. Tá certo? É uma escolha totalmente subjetiva. Então, todo este universo dos objetos definidos pelas qualidades primárias são objetos mentais, na verdade. São frutos da abstração. Tá certo? Ao passo que o mundo realmente sensível, corporal, ele não chega sob a forma de cores, sons, etc., etc. Já também tudo aquilo que o método experimental na época de Descartes afastou como sendo subjetivo. Tá certo? Então, a própria distinção que ele faz do subjetivo e do objetivo está invertida. É uma redução da realidade de apenas um dos seus aspectos. Mais do que uma redução da realidade, é uma inversão. É uma negação, onde, da própria condição na qual está se dando a experiência sobre a qual você está pensando. As disciplinas tidas como metafísicas não são levadas a sério nos meios escolares. Falamos de metafísica como se falasse de algo fictício. Aí não estaria um dos pilares da crise espiritual e intelectual que assola a nova geração, mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, na hora em que se decidiu que somente aquele esqueleto matemático da realidade seria objeto de estudo, então, é claro, você disse adeus à realidade e você se concentrou naqueles setores que você podia dominar intelectualmente da maneira mais fácil, tá certo? E da qual você podia tirar, então, aplicações tecnológicas que mudavam a face do mundo, tá certo? Então, isso era, evidentemente, era altamente conveniente, vamos dizer, à classe burguesa que estava, então, prosperando. Existe um estudo do Antônio Negri. Antônio Negri é um, vamos falar o português, claro, é um bom filho da puta, é um assassino, tá certo? Mas é um filósofo bastante competente, né? E ele tem o livro Descartes Político, onde ele demonstra que toda a obra de Descartes foi um elemento essencial para a ascensão e triunfo do poder burguês. E foi mesmo, né? Não podemos negar isso aí. Então, essas aplicações tecnológicas e industriais facilitavam, evidentemente, a indústria, o comércio, etc., etc., e a ascensão daquelas milhões de pessoas que estavam enriquecendo com isso. Então, havia um interesse político e econômico por trás do triunfo desse método. Ele triunfa porque ele é mais fácil, porque ele é padronizado e fácil de ser transmitido, e porque ele traz certas conveniências tecnológicas, industriais, etc., etc., que são favoráveis às pessoas que têm o dinheiro para atuar nessas áreas. E não porque ela expressasse a estrutura objetiva da realidade. Né? Quer dizer, é um triunfo social e político, não um triunfo intelectual. Na verdade, houve um dano intelectual muito grande. Né? Agora, esse dano intelectual resultou em benefício tecnológico, que inicialmente favorece somente a burguesia, mas a longo prazo acaba favorecendo a humanidade inteira. Quer dizer, nós já não podemos viver sem a tecnologia, tá certo? E, inclusive, vamos dizer, os danos que ela possa ter trazido são compensados pelas suas vantagens. Não há motivo para você ter aquela revolta de um Heidegger contra a tecnologia, tá certo? Ou mesmo a revolta do Tolkien contra a tecnologia, né? Você vê no Senhor dos Anéis, é a epopeia da luta contra a tecnologia, quer dizer, a natureza contra a tecnologia. Quer dizer, é uma profissão de fé absolutamente irracionalista, tá certo? Que se enquadraria até mesmo nos cânones da análise marxista do Lukács, a destruição da razão. Aí, nesse ponto, o Lukács teria razão, sob certo aspecto, ao chamar tudo isso de irracionalismo, essas reações antitecnológicas, tecnológicas e anticientíficas como irracionalistas. Né? Então, aqui não se trata, evidentemente, de esculhambar com a ciência e tecnologia. Não, ao contrário, nós estamos assimilando tudo isso, nós queremos tudo isso, só que nós queremos o resto também. Nós não vemos por que, em nome de certas vantagens tecnológicas e econômicas, né, você abdicar do próprio senso de realidade, da experiência sensível que você vive todos os dias. Quer dizer, agora eu vou negar as cores, os sons, etc, etc. Quer dizer, todo o mundo vivo da experiência e vou passar a chamar de natureza somente aquilo que a minha própria mente mediu e articulou. Quer dizer, é você trocar, é realmente uma inversão. Tá certo? Isso tem consequências dentro do próprio. Eu vou prosseguir redigindo essa apostila, espero ler para vocês o restante da semana que vem, mostrando como aqueles problemas que foram varridos para baixo do tapete na época, eles continuaram a existir e continuaram a criar. Eles alimentam não só crises culturais, como essa que nós estamos falando agora, mas alimentam crises dentro do próprio âmbito de cada ciência. Só que isto pode ficar escondido por bastante tempo, mas um dia aparece. Quando que aparece? Quando uma ciência alcança o seu limite máximo de desenvolvimento. Quando a ciência está inteiramente desenvolvida e chega à sua perfeição, aí a crise aparece. Quer dizer, aqueles detalhes que foram deixados, foram varridos para baixo do tapete, reaparecem com uma potência caótica absolutamente fantástica. E foi exatamente o que aconteceu na física. Esses problemas todos que o Wolfgang Schmidt explica no Enigma Quântico resultam do que ele chama a bifurcação, e que na verdade é uma inversão da realidade operada entre as qualidades primárias e secundárias. Isso reaparece, vamos dizer, como crise de fundamentos da ciência. Quer dizer, essa crise de fundamentos não pode ser resolvida pelos meios experimentais que produzem os próprios resultados da física. Eles têm que ser examinados filosoficamente. Então, isso quer dizer que todos esses resultados experimentais e os métodos, etc., tudo tem que ser reexaminado filosoficamente. Em suma, essa ciência reintegrada dentro do corpo da filosofia. Só que isso só acontece com as ciências que se desenvolvem num limite, até um limite extraordinário. Né? Então, isso aconteceu com a física, agora está acontecendo com a biologia, com a genética. Então, durante algum tempo, então é por isso que eu defino a ciência como estabilizações provisórias de certos campos de investigação que podem, durante algum tempo, ser estudados por métodos uniformes e padronizados, hein? Produzindo conclusões que são uniformemente aceitas por todo mundo. Mas que mais dia menos disso vai levar a contradições. Quando leva a contradições, então tem que recolocar filosoficamente as bases daquela ciência, então a ciência se reintegra na filosofia. Eu acho que não tem um dos grandes físicos. Muito bem, então tivemos aqui uma interrupção da energia elétrica, não foi culpa do Jimmy, né? Foram causas desconhecidas. Então o que eu estava explicando aqui é que as ciências são apenas estabilizações provisórias de certos campos que foram tão bem abstraídos e delimitados que por algum tempo as investigações ali podem continuar procedendo por, vamos dizer, um protocolo metodológico fixo, estável, tá certo? Sem que surjam novos problemas de fundamentos e de conceitos básicos. Mas quando essa ciência se desenvolver, chegar a um certo ponto de desenvolvimento, a própria delimitação do terreno e a própria fundamentação dos conceitos básicos vai ser submetida à questão, o problema vai voltar tudo, então será necessário recolocar, vamos dizer, essas questões desde os seus fundamentos filosóficos iniciais. Então, quer dizer, de certo modo, essa ciência reintegrada na filosofia. É claro que a busca do conhecimento científico pelos métodos estabelecidos continua, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está sendo colocado em questão. Então, é por isso mesmo que praticamente todos os grandes físicos do século XX se dedicaram a alguma especulação filosófica levado pela própria necessidade criada pelo estado de coisas na sua ciência. Então, quer dizer, a separação da filosofia e da ciência foi uma coisa provisória e sempre problemática, e destinada, vamos dizer, a produzir reintegrações ou reinserções de tempos em tempos. Então, isso significa que o velho conceito da filosofia natural, a filosofia experimental, está inteiramente certo. Quer dizer, a separação é apenas funcional e provisória, não definitiva. Ela não reflete um corte, vamos dizer, na própria estrutura do real. Ela não reflete o corte entre, como diria o Husserl, ontologias regionais perfeitamente separadas. A distinção entre ciência e filosofia não é como a distinção, para voltar ao exemplo do Husserl, entre trigonometria e embriologia, onde uma pode prosseguir indefinidamente sem nada dever à outra, tá certo? Então, não é uma distinção desse mesmo tipo, tá certo? Então, não, a meu ver, não existe as ciências como campos cognitivos inteiramente autônomos. Essa autonomia, ela é provisória, ela é problemática e destinada a sempre ser de novo e de novo recolocada em questão. A própria formulação, para mim desastrada, do Michael Dummett, de que as ciências produzem conhecimento e a filosofia produz compreensão, né, na sua própria impossibilidade intrínseca, este modo de expressar as coisas já traduz exatamente aquilo que eu estou dizendo. Quer dizer, não há conhecimento sem compreensão, nem compreensão sem conhecimento. Então, não são coisas que possam ser separadas como atividades distintas. Não é isso? Essa é uma separação meramente formal, quando não puramente convencional. Na prática, o sujeito está buscando conhecimento, ele busca a compreensão imediatamente. Tá certo? Se bem que, para efeitos práticos, vamos dizer, da rotina dos laboratórios, ele pode prosseguir durante algum tempo as suas investigações sem recolocar os fundamentos filosóficos da coisa. Mas mais dia, menos dia, não aquele indivíduo, não este ou aquele cientista em particular, mas aquela ciência como um conjunto, ela será levada a se problematizar. Você vê, quando houve as comemorações dos 2 milênios de Aristóteles, né, houve um congresso da Unesco, e as contribuições mais espetaculares vieram não de filósofos profissionais, mas de biólogos. Quer dizer, todos aqueles conceitos aristotélicos, né, a entelequia, o conceito dele de alma, etc., tudo isso voltava a ter uma atualidade extraordinária. E isso vai acontecer sempre e sempre que as ciências alcancem um certo nível de desenvolvimento, né? Quer dizer, o desenvolvimento da ciência implica crises. E essas crises recolocam em questão os seus fundamentos. E aí retorna, aquela ciência retorna ao estágio da discussão filosófica dos conceitos iniciais. Bom, então eu acho que nós vamos ter que parar por aqui, porque já está tarde, né? Então algumas perguntas ficarão para a semana que vem. Eu queria lembrar vocês para dar uma espiadinha no novo site da professora Margarita Nois, né, e da Mariana Discati, como é, Discatiati, é difícil, Discatiati, cujo banner está na página inicial do site do seminário. Tá? Escrito sob o título Lessons Online. Okay? Então, até a semana que vem, muito obrigado.